Minas Gerais, irmão na colaboração, nego. O dog fantasma, M2F, da neurose, Machada Santista, descansa em paz, Underdog. Nós se tromba, mano.